Minha mãe quando me teve, falou logo com a parteira. Minha mãe quando me teve, falou logo com a parteira, que eu era amo de boi, cantava boi na capoeira. Que era amo de boi, cantava boi na capoeira. Chamei todo meu vaqueiro, comigo venha falar. Chamei todo meu vaqueiro, comigo venha falar. Escolhi ponta de ouro, vim trazer para brincar. Escolhi ponta de ouro, para trazer para brincar. Minha mãe quando me teve, falou logo com a parteira. Minha mãe quando me teve, falou logo com a parteira. Eu era amo de boi, cantado na capoeira. Eu era amo de boi, cantado na capoeira. Reúne meus componentes, comigo venha cantar. Ensaia a ponta de ouro, que é a beleza do lugar. Ensaia a ponta de ouro, a beleza desse lugar. Cachoeira do Arari, cachoeira é meu lugar. Ensaiei ponta de ouro, o povo apreciar. Ensaiei ponta de ouro, o povo apreciar.